sem horizontes, foi um rio de águas cristalinas, serra verde molhada de neblina, olho d'água sangrava numa fonte, meu anel cravejado de brilhantes são os olhos do capitão Curisco, e é a luz que incendeia meu ofício nessa selva de aço e de antenas. Beija-flor, tô chorando suas penas derretidas na insensatez do asfalto, mas eu tenho meu espelho cristalino. Oba!